Santos, próximo a rotatório, contato visual com a roda, uma impressão de fogo, 97. Tango, o Guilherme é o meu pai. Aqui é o meu tango, base para a final da 17, gostaria de pôr de baixar a chamada. Boa noite. Hello, request to see from the unit, they got a good smell like trouble. Controle agora 645. Deixa eu falar com o número 4, que eu tô com as mães visuais. Mais ou menos 110, já disse que Salvador tem referência no 012, que é pronto de visual que terra útil que deu o país. Fala 3-3, controle 1-208, mandou. Controle 208, boa, até já. Dois Salvadores, 1-2-7-8-1. 1-2-7-8-1, contato no radar, com o amigo 160, após 2-3 direto e elefa. 160, após 2000 direto e elefa. 2-7-8-1. Thank you. conforme efetua o cruzamento do eixo da 1-0 entre Ituna e Sintra, retorna utilizar Serra Índia e Cruz de Bravo de uniforme. A gente estava do 1-0 no 2, na tendência certa. luz apresenta para a sua relação. contra a equipe, 128 decimal 35 alterno, 123 decimal 8. 2-0-8, boa noite. 2-0-8, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite. Sou... Acerta. Para o contato cadastro, bom nível 3-0-0, direto em 2. Direto em 2, 3-0-0, obrigado. interpretação 2, 8, 3, 5, alterna 1, 2, 3, 8.